cê sabe o caminho, é, eu sei também. Cê tem os beat louco, é, tenho também. Cê quer revolução, é, quero também. Cê ama o que faz, então eu amo também. Cê sabe o caminho, é, eu sei também. Cê tem os beat louco, é, tenho também. Cê quer revolução, é, quero também. Cê ama o que faz, então eu amo também. Ele sabe o caminho, mas eu sei também. Os melhores tá lá e eu vou chegar também. Não preciso de muito, tenho força e vontade. Uns beat louca, letra zica, mano, e muita coragem. Hoje acordei mais cedo, nós vai chegar em peso. Eu tô cansado, é difícil, mas tudo tem seu preço. Eu só quero fazer minha família sorrir. Só de ver que eles estão bem, isso já faz um bem pra mim. Então, cês vem comigo que o futuro é nosso. Nós vai chegar juntão, neguinho, com mesmo foco que se exploda os bacana. Eu amo a quebrada, eu amo o que eu faço, e o foda é a caminhada. A quebrada ensinou que pra vencer tem que lutar. Quase que eu parei, só que não podia parar. Antes era um sonho, hoje um objetivo que traçou alguns parceiros. E raiva pros inimigos, só na busca da união. Água gelada pro meu povo, pra isso infelizmente tenho que julgar os porcos. É mais que moda, que dinheiro, prazer. Eu sou o rap, eu vim com o objetivo. Anota aí e não esquece, menos ódio, mais amor, liberdade somos nós. Vamos tomar o poder lentamente com a voz. O som é louco, as gravadoras, emissora fica doida. Eu vou pela contramão, é rap mesmo nessa porra. Cê sabe o caminho, é, eu sei também. Cê tem os beat louco, é, eu tenho também. Cê quer revolução, é, quero também. Cê ama o que faz, então eu amo também. Cê sabe o caminho, é, eu sei também. Cê tem os beat louco, é, tenho também. Cê quer revolução, é, quero também. Cê ama o que faz, então eu amo também. Eu sou eu mesmo desses louco que tá nem aí pra nada. Umas vezes quebrando as regras e outras quebrando a cara. Revivi, renasci, ressurgi das cinzas. Vim pra fazer história, não vim pra roubar sua brisa. Minha composição é tipo psicografia. Notórios e Tim Maia na mesma poesia. Esse é meu divã, essa é minha terapia. O verso sai da alma, o rap é minha vida. Minhas pernas tá cansada, mas não vou desistir. Tá cada vez mais perto e agora preciso ir. Ei mãe, não vai chorar, seu filho aqui cresceu. Eu vou cair pro mundo e vou buscar o que é meu. E me perguntam, F3, por que não canto um pagode? Porque tem mano em papelão, tem morte, artigo 12. Minha voz vai bater forte pro resto da vida. Não quer ouvir denúncia, não dá play, se liga. Parceiro, não vou moscar, virar banquete pra inimigo. Sei bem quem tá tramando, sei bem quem tá comigo. Não durmo no seu barulho, então nem vem tirar. Faz seu corre, faz a sua, nem vem me atrasar. A história foi escrita e no fim vai ter vitória. Sonhei com Deus dizendo, tá chegando sua hora. Vai, pega o microfone, a multidão te espera. Favela no poder, é nós mesmo, já era. Cê sabe o caminho, é, eu sei também. Cê tem os beat louco, é, eu tenho também. Cê quer revolução, é, quero também.